Café Segurança Legal. Bem-vindos e bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 298, gravado em 3 de dezembro de 2021. Eu sou Guilherme Goulart e junto com o Vinícius Serafim vamos trazer para vocês um pouco do que ocorreu nesta última quinzena. E aí, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bem? Tudo tranquilo? Olá, os nossos ouvintes. Tudo certo, essa é a nossa curadoria de notícias. Para você que não teve tempo de acompanhar o noticiário, aqui nós selecionamos e comentamos as notícias mais, algumas das notícias mais importantes da área, não são todas. Algumas, né, e sob a nossa perspectiva e que são adequadas para tomar um café, né? Não é assim todas as notícias, né, Guilherme? A gente Sim. Então a gente tem essa nossa... Obrigado, Dani, acabou de chegar meu café aqui na mesa. Hoje eu tenho café. Bom. E para você entrar em contato conosco, enviar suas críticas e sugestões é muito fácil. Basta enviar uma mensagem para podcast@segurançalegal ou, se preferir, também pelo @segurançalegal lá no Twitter. Já pensou em apoiar o projeto Segurança Legal? Acesse o site picpay.me/segurançalegal ou o apoia-se, apoia.se/segurançalegal. Escolha uma das modalidades de apoio e, entre os benefícios recebidos, você terá acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores lá no Telegram. Lembrando, Vinícius, tivemos um ouvinte novo que chegou. A participação no Telegram é a partir de R$10 de colaboração, né? Até a gente começar a reformular um pouco o nosso programa de apoio, que já está um pouquinho defasado, assim, não em termos de valores, mas em termos da nossa própria organização mesmo, a gente tem que mexer nele. Então, mais uma vez, e até mesmo por isso, mais uma vez, o nosso muito obrigado a todos os nossos apoiadores, nossos amigos aí, que mais do que apoiar com um valor, ou seja, dão um incentivo para que esse projeto continue. Uhum. Eu recebi agora com essa coisa do Spotify mostrando as tuas listas de mais ouvidos do fim do ano, né? Eu recebi de um ouvinte, não vou dizer o nome dele, não me autorizou a dizer se eu podia ou não, mas me mandou uma mensagem muito bacana e tal, a gente ficou conversando, ele disse, ó, tá aqui a prova que o podcast mais ouvido durante o ano no Spotify dele era dele, o... né? Era Segurança Legal. Sim, da lista dele, né? Uhum. Tu chegou a ver essa tua lista? Já viu as tuas listas? Eu já vi e, assim... São os mais ouvidos de 2021. Eu tenho... A minha lista tá bem eclética, assim, cara. Eu tenho coisas muito interessantes, assim, e ao mesmo tempo eu tenho algumas... Como é que a gente chama? Eu tenho Xuxa. Eu tenho... Sim. Eu tenho Naruto. O tema do Naruto eu tenho bastante ouvido e algumas outras coisas que meus filhos têm colocado na minha conta. Tu vai ter que ter um perfil pra eles, né? Ah, não, deixa, a gente compartilha, não tem problema. Esse ano eu ouvi muito The Hollies, que é uma banda dos anos 60. Eu fiquei só nos anos 60, 70 ali esse ano. De repente até compartilho ali com o pessoal, se alguém tiver curiosidade de ver a bizarrice da minha lista, pelo menos, mas vamos lá. Vinícius, quer começar? Dessa vez? Eu ouvi quer muito começar? Abacaxepa, que eu aposto que o pessoal não deve conhecer muito. Não conheço. Abacaxepa. É uma banda lá do norte, muito legal. Eu gosto bastante. O trabalho deles é muito legal. Abacaxepa. Compartilha depois sua lista aí também com a galera. Ah, não, tem umas coisas muito estranhas lá, não vou compartilhar com ninguém. Tá. A playlist, assim, ó, isso é dado pessoal, tá? Isso claro, é dado, fica claro. Bem claro, isso é dado Sim. pessoal, essa playlist. Porque tu, querendo ou não, de um jeito ou de outro, ela revela informações sobre a tua pessoa. E dependendo... Não, de um jeito ou de outro, não. Ela revela profundamente. Revela diretamente, né? Profundamente. Aí tu pode pegar, por exemplo, claro que ela não tem o tempo, o momento em que tu tava escutando certas músicas, mas tem músicas que são mais down, assim, que claramente denotam... um momento da tua vida que não tá muito legal, que tá ouvindo umas coisas mais pra baixo, um estado mental diferente. Então, essas coisas aí são dados pessoais. E me arrisco a dizer que até certo ponto, dados pessoais sensíveis, uma vez que pode revelar o estado psicológico das pessoas. E isso é dado de saúde, até onde eu sei. Mas aqui a gente já tá extrapolando. mas a reflexão é interessante mesmo. Eu não tinha pensado nisso. E eu acho também que certamente eles sabem, né? Inclusive tem uma nessa lista que eles deram, tem um negócio assim, como é a sua aura, musical. Sim. Aí ele mostra, assim, você é mais... Ele dá lá umas classificações, sim, umas qualificações lá, né? Assim, ó, e como tem coisas que a gente escuta, assim, tem coisas que a gente realmente curte e vai escutar sério, assim, a sério que eu digo é uma coisa que realmente tá vinculada a ti, que tu gosta mesmo daquilo, né, visceralmente falando. E tem aquelas bobagens que às vezes tu... Cara, deixa eu ver aqui que música é essa. Aí tu vai lá assim, putz, né? Como é que pode isso aqui tocar, né? Sim. Mas enfim, gosto é gosto e cada um ouve o que quer, né? Vinícius, vamos lá que o dia vai ser longo hoje. Vamos, qual é, a tua... O que tu trouxe pra nós aí de primeira notícia? Cara, elas não estão exatamente em ordem de importância, não. Tá? Eu não fiz essa separação. Mas, seguindo um pouco na linha do supply chain e tem uma de supply chain bem adiante aí que é bem interessante, mas uma que é parecida com isso, que é certos aplicativos na Play Store sendo usados para roubar informação bancária. Uhum. E olha que interessante, é na Play Store, a gente não tá nem falando de você lá que fez o que não deveria e habilitou a instalação de APKs, né, de aplicativos de outras fontes que não da Play Store e de repente baixou um software qualquer lá e botou no seu celular. Uhum. A gente tá falando da Play Store mesmo, tá? O software, segundo a notícia da Wired, né, eles são softwares que são de scanners de QR Code, tá? Uhum. Scanners que geram PDF, então tu pega um papel, tira foto e tal, ele gera um PDF pra ti, um documento, né? E esse é pior, tá? E carteiras de criptomoeda, tá? Esse uhum. tipo de aplicativo que eles fizeram. Então os caras desenvolveram, não foi alguém que invadiu o aplicativo, não. O aplicativo foi desenvolvido com essas funcionalidades e por baixo, ou seja, sem o usuário se dar conta, tinha informações, tinha outras rotinas lá para te roubar essas informações bancárias. E o que é mais interessante? O que eles fizeram para que a Google Play lá, a Play Store, não conseguisse fazer a detecção dessa ação maliciosa, tá? Tu baixava o aplicativo, ou seja, o aplicativo estava de boa na Play Store, tu instala o aplicativo e realmente ele não tem nada demais. A única coisa uhum. que ele tem, assim, de malicioso, que poderia ser eventualmente detectado, e foi o que eles detectaram depois, é que tinha um... Quando tu instala o código, o programa vindo da Play Store, tu executa ele a primeira vez, ele berra que tu tem que atualizar o software para continuar uhum. usando o aplicativo. E aí tu diz, bom, vamos lá, vamos atualizar. E é nesse momento que ele baixa a carga maliciosa, que ele baixa o código que efetivamente tá, vai começar a roubar suas credenciais bancárias. Uhum. Olha que legal. Tá? É, então, o Assolini já falava sobre isso, né? Ele reclamava um pouco da Google Play. Eu não sei se quando ele comentava isso houve alguma modificação, não acompanhei essa caminhada aí da Google Play. Mas ele dizia que a Google Play tendia a ser um pouco assim... Mais frouxa com descuidada, descuidada com algumas dessas questões, né? É, assim, o fato é que é o tal do jogo de xadrez que a gente sempre fala, na segurança da informação, né? A diferença uhum. é que, assim, no jogo de xadrez, depende da habilidade dos jogadores, né? O que vai dar a partida. Só que tem um detalhe muito importante aí, que quem normalmente expande, né? Bom, os dois lados acabam expandindo o tabuleiro na medida que coloca novas funcionalidades, a tecnologia avança e tudo mais. Mas normalmente quem cria peças primeiro, novas peças, né, é o atacante. Então também o pessoal fala o jogo gato e rato, né? Assim é com antivírus, assim é com a Play Store e tal. Porque tu vai desenvolvendo novas técnicas, outras maneiras de tu não passar, de não ser detectado na Store ou por um antivírus. E até a gente vai falar, tem uma aí de mim aí, uhum. gente, que justamente fala sobre a questão de antivírus. Então, é delicado, cara. E a recomendação que a gente sempre coloca quando o pessoal nos pergunta sobre isso, né, pessoalmente, mas é seguro usar o telefone? Diz, olha, é seguro. Se tu instalar só o que tu precisa, só os aplicativos que tu realmente precisas, né? E de preferência aplicativos muito conhecidos. Isso não vai te dar 100%, mas... Então, vou instalar um PDF scanner de não sei o quê. Cara, deve ter, eu não sei se tem da Adobe um PDF scanner pro celular, mas... se tiver alguma coisa conhecida, de uma empresa conhecida, ou seja, instalar o WhatsApp, tá? podem falar o que quiser do WhatsApp, do Facebook, etc, né? A gente sabe, né? Mas tu sabe que o WhatsApp, sabe de quem é o WhatsApp, tu dificilmente vai ter um malware lá. Há quem diga que o negócio é um malware por si só, mas é outra história, tá? Mas assim, é difícil que alguém vai botar um malware lá, a não ser que invada o negócio. Agora tu vai ficar instalando um joguinho de graça, a lanterninha, né? Ah, lembra da lanterna? Tem aquela velha história lá. A velha história da lanterna. Um joguinho de não sei o que. É, um scanner de QR Code que talvez tu não precise, que o teu próprio navegador já deve ter lá, o Google Chrome deve ter, o Safari, acho que tem, o Firefox. Não, o celular, a câmera do celular. A câmera do celular já vai direto. Exato, aí tu vai instalar um negócio lá. Então, bom, sabe que eu instala o que realmente precisa, era isso, cara. Tem jeito. Sabe que eu tô, eu acho que eu já comentei aqui, eu tô agora com dois celulares, né? E a parte financeira, mais de poupança, investimentos, essas coisas, está num celular isolado, no, que não sai de casa, né? E fica lá. E transfiro um pouco de dinheiro para uma conta que eu carrego no celular. E também não deixa de ser uma forma de gerir um pouco o risco, mas aqui eu me preocupo mais aqui em Porto Alegre com furto e roubo até de celular. E agora com Pix também, então eu fico um pouco preocupado com isso até diante das notícias. Então tem um celular financeiro, digamos assim, né? Conta da empresa, por exemplo, eu não vou sair com a conta da empresa. Tu tá dando informação demais agora, né? Tu acha? Sim. Mas só se entrarem aqui na minha casa pra pegar o celular, eu não sei, né? Eu não sei. Eu não vou dizer quantos celulares eu tenho. Bom. Mais de dois? Mais de dois. É, se eu digo quantos, é mais de um, com certeza. Agora, não vou dizer. E tá. Tem uns que eu jogo fora toda semana, então... Isso. O número varia. Burn, como é que eles chamam? Os burn phones. Vinícius, lá no resumo, a gente sempre começava com LGPD, né? E eu queria começar agora com uma notícia bem interessante sobre a evolução da jurisprudência aqui no Brasil, sobre a LGPD. Então a gente tem. Não entendi. Tu faz uma referência histórica dizendo a gente sempre começava. Aí eu achei que tu fez assim, mas agora eu vou falar de outra coisa. Assim, não, a gente sempre começava e eu vou começar de novo pela LGPD. Tá bom, beleza. Fiquei com esse viés aí de começar falando sobre LGPD. Manda ver. Tá viciado. E aí, cara, o pessoal lá do IDP de Brasília, eles estão agora com o IDP Privacy Lab. IDP, né, um instituto lá de Brasília que reúne, assim, talvez pesquisadores, talvez não, sem dúvida os pesquisadores e os professores mais importantes do Brasil que estudam proteção de dados pessoais, né? Esse estudo feito pelo IDP agora, que é chamado de painel LGPD nos tribunais, entre os pesquisadores estão o Danilo Doneda e a Laura Schertel Mendes, que dispensam apresentações, são, sem dúvida, as duas, talvez, maiores referências no Brasil no tema. Então, eles, em conjunto, claro, com outros pesquisadores, e também foram mais de 50, na verdade, pesquisadores, eles decidiram verificar qual é o estado atual da nossa jurisprudência que trata sobre LGPD, né? Então, o que eles fizeram? Eles fizeram pesquisa de jurisprudência nos tribunais superiores, nos TRFs, TRTs, né, Justiça do Trabalho, nos TJs normais dos estados e também nos tribunais regionais eleitorais. E aí, o que eles fizeram? Eles montaram um painel mesmo, como diz o título, inclusive com gráficos e tal, um negócio bem interessante, cara. E isso é muito importante porque a gente chega num momento da LGPD, isso até a gente fala para os nossos clientes, né? E às vezes até, eventualmente, pode soar estranho para eles, né? Ah, mas como que esse cara tá dizendo isso para a gente, né? Que a gente fala, olha, tem algumas coisas na LGPD que ainda vão precisar passar pelo filtro jurisdicional, né? Pelo filtro da jurisprudência, ou seja, quando a lei é posta e quando a gente começa a interpretá-la e aplicá-la no nosso cenário, né, diário, cotidiano, enfim, você vai ter discordâncias, você vai ter discussões. A doutrina lá, que são os pesquisadores, os professores começam a escrever, dar suas interpretações, mas isso vai chegar nos tribunais e os tribunais vão começar a formar justamente isso, que a gente chama de jurisprudência, que são as decisões repetidas, reiteradas e tal. E às vezes a gente diz para os clientes isso, olha, tal coisa, a nossa visão sobre esse fenômeno aqui é X, mas a gente vai precisar esperar isso aqui chegar nos tribunais para ver como os tribunais vão analisar isso, né? É, o próprio direito do trabalho, né, cara, é uma coisa assim que... É, tem várias coisas, por exemplo, o uso de imagem de empregados, que o direito do trabalho meio que tratava assim, ah, tudo bem, eu aceito lá no contrato de trabalho uma cláusula genérica permitindo o uso da imagem do empregado, né? Uhum. E cara, eu sempre achei isso muito crítico, assim, porque se a função do empregado não tem nada a ver com o uso da imagem dele, né? E se ele não pode, de fato, decidir, dizer, não, eu não quero dar... Eu não quero. Empregado. Uhum. É, no contrato de adesão, ele não discute as cláusulas lá do contrato de trabalho, né? Cara, mas Oi, fala, desculpa. Vai. Não, pode falar. Não, eu ia dizer que, assim, é o mesmo lance das escolas infantis, sabe? O pessoal taca lá no contrato, dizendo que pode usar a imagem das crianças em peças publicitárias e tal. Sabe como tira aquelas fotos pra mostrar a escola, faz vídeo, sim, promocional, aquela coisa? Sim. Só que daí, se tu vai levar a LGPD a cabo... Cara, tu não precisa daquela informação pra aquela relação, pra aquele serviço que tu tá prestando. Não é algo... Fere o princípio da necessidade, né? Tu não tem a necessidade daquela autorização pra prestar o serviço que tu vai prestar. Sim. Só que eu vejo, Guilherme, que o que eu tô sentindo, assim, né, das nossas atividades, né, interagindo com as empresas de vários ramos diferentes... É que é uma questão cultural, no final das contas, né? Que atrapalha a coisa. O pessoal fica meio, não, mas por quê? Sabe? Aquelas coisas assim. É realmente uma questão cultural. Não, né? a própria ideia, né? Pra que você usa a imagem dos seus empregados? Ah, porque eu vou fazer posts em redes sociais, eu vou fazer fotos, até as fotos panorâmicas com toda a equipe, uhum, na frente da empresa... Mas assim, as pessoas trabalhando, as pessoas em certos contextos, que é bem delicado, né? Festas de fim de ano. Eu acho que é uma... Eu sempre me insurgi contra a jurisprudência trabalhista que encarava isso meio que na normalidade, assim, admitindo como válidas essas cláusulas, sabe? E eu acho que o direito do trabalho meio que faz uma leitura um pouco rasa dessa questão do uso da imagem das pessoas, né? Isso é muito mais profundo e eu acho que eles não conseguiram se atingir. Mas eu disse tudo isso para dizer que com o LGPD, a minha aposta é que isso tende a mudar, ou seja, a gente vai começar a revalorizar a questão da imagem que já deveria estar sendo valorizada dentro da jurisprudência trabalhista por meio da LGPD. Então, para terminar aqui essa, eles analisaram 500 e poucas decisões que citavam a LGPD e chegaram a 274 que de fato aplicaram a LGPD na fundamentação. Aí, como sempre, fica no show notes, né? E até eu tenho que fazer o dever de casa aqui, porque a gente consegue ler as decisões. São 274, obviamente, eu não li. Tu não leu? As 270... não é possível. As 274 decisões, né? Mas vai ficar o link aqui, e alguns números são interessantes. 49% das decisões, metade delas, tratava do capítulo 1 da lei, que são as disposições preliminares, que vai da sua abertura ali, da questão inicial, até os princípios. Isso eu achei bem interessante, assim, porque se é até os princípios, claro, eu vou ter que dar uma estudada aqui, mas você tem a maioria potencialmente tratando sobre princípios, e é interessante aplicar aqueles princípios ali nas relações, eles são muito poderosos, né? E aí 24%, por sua vez, tratavam sobre as hipóteses de tratamento. Também é um número importante, né? Imaginei até que as hipóteses seriam o maior número, mas até me surpreendeu isso. Então, quem está atuando aí na linha de frente, seja advogados, mas seja também quem presta consultoria, eu acho que vale muito a pena. E também para as próprias empresas, né? Eu ia dizer, para a conscientização, é importante saber o que está acontecendo. Claro. Pode falar. Não, eu ia dizer, são coisas práticas. Assim, olha, a LGPD tá gerando essas situações aqui. Uhum. Ó, isso aqui o cara ganhou. Ó, isso aqui o cara perdeu, claro, quem tava explanando, porque a empresa tinha essa resguarda aqui, tomou este cuidado. Então é muito importante a gente observar isso. É. Eu me lembro logo no Marco Civil, a gente pegou também esse início, né? E como a jurisprudência ela foi também aos poucos se firmando ali em torno das regras do Marco, dos princípios do Marco Civil, né? Então achei bem interessante, acho que vale a leitura desse painel. Beleza. Né? Começou com a LGPD, mas tudo bem. O que tem mais aí? Cara, eu vou pegar a minha número 4 aqui. Ah. Sim, que você quer quebrar a ordem da... Que ordem, cara? É. Que ordem? Você acha que o mundo tem uma ordem? Não tem nada, cara. É o caos completo. Acho que é. Na mesma linha ali, eu peguei essa pra ficar na mesma linha do esquema do Google, só que agora, essa aqui, lembra a última que a gente fez lá, que eu comentei, que foi da... No nosso último café, que foi do GitHub. O GitHub lá estava com um repositório lá. Os pacotes do NPM, tudo bugado lá, com o pessoal atualizando que não deveria. E, quer dizer, tudo bugado. Eles acharam um problema que permitia que o usuário atualizasse qualquer pacote, potencialmente alguém poderia meter alguma coisa maliciosa lá dentro. E o que aconteceu agora foi com o repositório de pacotes do Python. Tá? Na verdade, existe o Python Package Index, que é o PyPy, né? Que o pessoal, quem usa Python aí sabe. E quem não usa Python, não se preocupe, porque a moral da história é o seguinte, tá? Eles encontraram, o pessoal, os pesquisadores da JFrog, isso está lá na Security Affairs, para vocês depois pegarem um link lá e poderem dar uma olhada. Eles descobriram pelo menos 11 pacotes Python, tá? Que estavam nesse índice de pacotes Python, que foram maliciosamente modificados para fazer algumas coisas interessantes, como roubar tokens de acesso ao Discord, que inclusive nós estamos usando para gravar neste momento, tá? Senhas, e mesmo fazer o que se chama de ataques de confusão de dependência. Tá, o que seria isso? O que seria isso, Guilherme? O que seria ataque de confusão de dependência? Eu não sei, é uma grande confusão, então não vou conseguir explicar. Eu achei quando o cara é dependente, aí ele fica confuso. É que eu não sei, quando eu tenho que preencher lá o campo dos dependentes, não sei se é filho, se é isso aí. É o que eu não sei. Põe o tio. Tem dependente, cara? Tem, eu não sei. Tio. Meu tio, não sei, é ou não é. Tá, mas ataque de confusão de dependência é quando o cara vai lá, ele modifica o pacote e coloca assim, ele cria um pacote novo, né, malicioso, e ele coloca uma versão mais alta ou mais recente para que os teus gerenciadores de pacotes do Python na tua máquina, eles... Ah, opa, tem uma versão nova. Ele atualiza baixando o pacote falso e malicioso, tá? E entre as coisas que esses caras faziam, tá, que esses pacotes faziam, é de abrir um shell reverso, tá? O que é lindo, né? O que é um shell reverso, gente? É outra coisa interessante. É quando tu executa um programa, vamos supor, eu mando um executável, eu mando lá no Telegram para os nossos apoiadores um executável, e só cliquem aqui para ver, né, o Guilherme dizendo algo interessante que ele não disse na gravação. Aí é um executável, o pessoal clica, aparece o áudiozinho do Guilherme, e ao mesmo tempo esse programa se conecta numa máquina que eu controlo na internet e me permite acesso remoto, digamos assim, via um terminal, à tua máquina. Tá? Só que não era só isso, eles também tinham outras situações em que era possível baixar outras cargas, que nem a questão das aplicativos lá na Play Store que eu acabei de comentar. Eles também permitiam baixar outras cargas maliciosas que permitiam controle remoto da máquina e outras confusões quaisquer aí. Então, de novo, um ataque de supply chain, semelhante àquele do NPM, né, que ele justamente atinge, ou seja, tu faz tudo direitinho na tua aplicação, tu toma todos os cuidados, mas não esqueça, você não programa sozinho, você programa com as centenas, se não milhares de outros programadores, que criam pacotes, que criam bibliotecas, extensões, etc., e que você, obviamente, vai precisar usar no seu software para você conseguir ganhar tempo e desenvolver uma coisa direito, senão você vai morrer tentando desenvolver um softwarezinho simples. E você tem que saber que a segurança do seu software depende não apenas dos seus próprios cuidados, mas dos cuidados desses terceiros. Né? Tá, mas então, deixa eu te perguntar. Tá muito ligado nisso aí. Fala, cara. Qual é o impacto... Eles conseguiram analisar o impacto disso? Cara, quantos, Não, quantas aplicações potencialmente puderam ser... Eles, na verdade, eu até tenho que ver a notícia, mas acho que eles não colocaram. Eu não, quando eu li a notícia, pelo menos, eu não vi nenhuma indicação de número. Lá no, eu até esqueci de dizer, lá nos aplicativos do Google que foram baixados da Store, lá tinha número, tá? Lá foram baixadas mais de 300 mil vezes as aplicações. Ah, então, assim, bem bonito. Aqui, cara, não tem número aqui. Não tem. Infelizmente, tá. Mas é uma informação que é possível de levantar, porque eles têm lá no PayPal, lá tem estatísticas e tudo mais, então daria pra saber, sim. Essa informação pode ser eventualmente levantada, sim. Mas não tem aqui, na notícia que eu peguei no Security Affairs, não tem. Tá. Mas não descarto a possibilidade de amanhã depois surgir. Tá. É isso. Deixa eu tomar um gole de café agora pra te poder falar. Eu ainda quero falar sobre proteção de dados, o CNIL, que é a autoridade francesa de proteção de dados. A gente sempre fala sobre ela aqui. Hã? De novo proteção de dados? Isso aí pegou? A LGPD pegou? É, olha. Mas os franceses, a gente sempre comenta, eu sempre comento isso, né? Eu gosto muito do que o pessoal lá da França faz, sabe? Acho que eles são muito ativos. O CNIL, que fique bem claro, para te dar o devido crédito, faz muito tempo que tu comenta sobre o CNIL aqui. O CNIL, é a Comissão Nacional de Informática e Liberdades, a tradução aqui para o português, que seria a autoridade deles. Eu quero ouvir em francês não, isso. Não, eu não vou fazer isso, cara. Não vou fazer isso. De l'informatique et liberté. Olha ali, ó. Não, cara, estuda francês. A gente tem ouvintes que falam francês, né? O Diego Canabarro, nosso amigo, que é nosso ouvinte também, ele é bom no francês, então eu quero passar vergonha francês aqui no... É, o máximo vai acontecer, vai ser a gente dar uma queimada no Twitter. Ou não falar mais comigo. Ou não falar mais contigo. Eu tenho vergonha desse meu amigo. Eu tenho vergonha desse cara. Não, mas olha, o que esses caras... Se não me engano, eles são de 78, cara. Eles foram criados em 78. França, nascimento, mas 76, enfim, que é a lei deles lá de proteção de dados. Posso estar equivocado, mas se não me engano é isso. E aí o que eles fizeram? Eles, segundo a notícia aqui também, do próprio IAPP, seria a primeira vez que uma autoridade europeia lança um guia dessa natureza, que eles lançaram um guia de avaliação de maturidade, de privacidade e de proteção de dados. Né? Uhum. E lembra um pouco o COBIT, assim, ou seja, você estabelecer parâmetros para julgar a maturidade, para verificar a maturidade de uma instituição, a LGPD. Né? Claro, isso vai ter uma utilidade, assim, digamos, se a empresa está se adequando, né? Obviamente ela não. A sua maturidade vai ser muito baixa. É natural, né? É justamente por isso que ela está se adequando, a lei é nova. Mas, ao mesmo tempo, isso vai começar a ser importante para os ciclos que virão a partir de agora, né? E essa também é uma coisa difícil até de explicar até para os clientes, né? Muitos, assim, acabaram deixando para a última hora, a grande maioria das empresas, né? E acham, assim, que a implementação do LGPD, ou que, né, que a adequação LGPD é um processo mágico aí. É fazer uma vez, vai embora e aquilo tá lá, sabe? E isso, na verdade, vai ser um processo vivo, vai ser o dia a dia das empresas daqui para diante e muito difícil imaginar uma empresa que os seus processos fiquem congelados e não mudem nunca, né? Uhum. Então, a partir de agora, vai ser natural que as empresas precisem avaliar a sua maturidade de tempos em tempos, até para saber como a coisa está andando, né? Uhum. E aí eles propõem, o documento é pequeno, tem 8 páginas só. Não leio francês. Cara, o Google Translator vai te ajudar aqui. A tradução do francês não é ruim. E o Google Translator, inclusive, traduz documentos inteiros, páginas inteiras, né? E aí eles propõem 5 níveis de maturidade, né? Praticamente inexistente ou incompleto. Uhum. Prática, o primeiro, né? O mais baixo, né? Depois, prática informal. Depois, prática repetitiva e seguida. Processos definidos. Processos controlados. E processos continuamente otimizados. Né? Claro, a gente não vou entrar aqui em ler ou nada. Até porque daria um episódio isso aí, na real. Pois é, né? É dá verdade. Pra fazer episódio. Porque cada um deles tem as suas características existentes. Inclusive um checklistzinho que você vai marcando ali. O processo, ele é cumprido pela gerência, né? Por exemplo. Uhum. Mas assim, isso parece bem com o COBIT. E ainda, além disso, eles trazem 8 atividades principais que seriam necessárias para guiar toda a tua atividade de implantação LGPD. Apenas uma notinha aqui do editor, é a adequação ao GDPR, não ao LGPD, tá? E seria definir os procedimentos e colocar em prática a questão do gerenciamento da governança, ter sempre atualizados os processos que tratam dados, né, e uma lista dos processos, a garantir a conformidade jurídica, sensibilização e formação de pessoas e por aí vai, né? Então, eu acho que a partir de agora, e claro, vão existir outros frameworks, né, outros documentos dessa natureza, mas eu fico imaginando que a gente vai ser bem útil, assim, você vai fazer uma auditoria. Você está diante de uma situação que você precisa auditar uma empresa, ela quer saber como está o processo de gerenciamento de proteção de dados, né, os processos internos de proteção de dados. Então, esse pode ser um ponto de partida interessante. Brown Pipe faz isso, não faz? Faz. Não, só perguntando, faz, eu não tenho certeza, só tô... Não, faz. Você pode mandar, né, uma mensagem pra gente, que a Camila vai ficar muito feliz em explicar aí. contato@brownpipe.com.br, né? Uma coisa assim. Eu não tenho certeza, mas enfim, pode seguir. Ouviu falar, né? Ouviu falar. E aí, junto com isso, você tem a própria atualização da ISO 27701, né? Que também vai te ajudar, do ponto de vista da segurança, assim, a te dar um bom panorama. Então, acho interessante também para os DPOs que estão nos escutando aí, para os envolvidos diretamente nesses processos, ficar atentos a isso, porque em algum momento isso vai aparecer no radar deles e eles vão precisar medir isso em algum momento. E deixa eu fazer um alerta, Guilherme. Porque, assim, eu tenho escutado desde que começou a correria da LGPD, porque a gente tá vendo, a gente tá estudando isso aí há bastante tempo, né, cara? Assim, nós não entramos nessa, né, pra estudar isso quando a lei entrou em vigor e só o pessoal desesperado, uhum, né? Não foi aí, a gente começou muito antes, inclusive tu participou lá no Ministério da Justiça, né? Da uhum, comissão do... Na área, como é que era... De produção. Foram reuniões técnicas de avaliação do anteprojeto ainda. Mas no Ministério da Justiça, foi isso? Ou sim, foi onde? Foi, né? Não, foi no Ministério da Justiça. Da Justiça mesmo, né? Tu participou lá no início, quando era anteprojeto, não era nem projeto, ele era anteprojeto. E uma coisa que eu escuto com uma certa frequência, e agora tá reduzindo um pouco, mas a gente escuta, é aquela desculpa do a gente não sabe ainda como é que vai ser, tem que esperar, não sei. Sim, tem um monte de coisa que exige que a gente estude, que a gente acompanhe, que pode mudar mesmo, né? Pode ter algum ajuste ou outro e tal. Agora, nós já temos insumo para ajustar a várias coisas LGPD há bastante tempo. Não há dúvida disso. Não há dúvida disso. E a gente tem, que não diz muito bem como é que tem que ser na TI. Então tu pega lá 27.701 lá que a gente tem gravado. A gente tem gravado sobre a ISO 27.701 NBR, inclusive. Lembrando do anexo lá que ela tem vinculando as seções e itens da 27.701 na versão brasileira, na NBR, né, com a LGPD. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque sim, a gente tem que estar estudando o tempo inteiro. A notícia que tu deu antes das 274 lá, decisões para ser estudada e tal, né? Uhum. A gente tem que estar estudando o tempo todo. O Guilherme encontra o CNIL, por exemplo, se não é por acaso, ele está toda hora acompanhando isso para se atualizar, para estudar, conseguir entender o que está acontecendo. Então, sim, exige estudo, sim, as coisas ainda podem se acomodar, né, novidades aparecerem e tudo mais, mas não entrem nessa de que não tem nada definido e vamos ter que esperar para ver como é que vai ser. Não, e tem gente subestimando, tem empresa subestimando a coisa toda, né? Aham. Uhum. Isso é verdade. Ao subestimar, ao fazerem isso, se expõe a um risco. Vamos falar, né? Se você não se importa com outra coisa, a não ser com a questão financeira, que pode ser o caso, né, de uma empresa fictícia aí, uhum, você está se expondo a um risco financeiro muito grande. E de imagem, né? Porque a imprensa agora ela tá sedenta a trazer novos casos. Então, tem que ter cuidado. Não, bom, mas enfim. Não vamos transformar isso num episódio inteiro sobre não. Vamos deixar isso pra gravar em outro momento. Toca a ficha, Vinícius. Qual é a tua próxima? Cara, a minha... Vamos mais rapidinho aqui até. Porque as outras que eu trouxe até são de discussão mais rápida até. Enfim. É, mas a gente não precisa necessariamente passar por todas as cinco, né? Nós já pegar as mais importantes aí. A que eu vou trazer aqui... Eu vou trazer duas. Tá. Vou trazer duas. Um combo. Uma muito rápida, que a Apple resolveu processar, então, o NSO Group, tá? Eu ia trazer essa também. Não, quem tô trouxe te falando, eu te mostro aqui o meu guia que eu tenho. Ah, cara, não quero nem saber. Então a Apple tá processando o NSO Group, eles disseram que eles são mercenários do século XXI, mercenários amorais do século XXI. Eu não sei de quando. Não sei, existe mercenário que não seja amoral? Pode existir? Boa. Não sei, tem é uma discussão filosófica, né? Tipo, porque mercenário ele não tá numa causa por uma. Ele tá numa causa que ele tá ganhando alguma coisa, né? Então, mas enfim, não vamos entrar nisso, tá? Mas eles disseram que os caras são mercenários amorais do século XXI e que eles criaram artefatos, né? Altamente sofisticados para cibervigilância e que. Promove, né, abuso flagrante e rotineiro. E eles estão, inclusive, estão alertando, tá? A Apple está fazendo isso, está alertando pessoas que foram comprometidas, tiveram suas contas comprometidas. Inclusive, se eu não estou enganado, dois ativistas tailandeses estão nas notícias aí que eles foram alertados. A gente comentou, acho que um desses casos. É. Então, assim, só para saber então, que a Apple está processando o NSO Group, tá? E minha outra notícia é com relação a smartwatches para crianças. Tá? Tá no, opa, lá no mas Blitz. Essa é uma ótima ideia, hein? Claro! Smartwatches para crianças, eu adorei isso, E tem uma isso, outra cara. Ideia que eu vi no Twitter do Internet of Shit, né, que eu recomendo que vocês sigam. Da Internet of Shit, que eles botaram lá um telefone da... Um telefone desse brinquedo, eu posso falar a marca? Que é uma marca bem conhecida. Então os brinquedos são bons, assim, em geral, e caros. Posso falar não, a marca? Não, não. Melhor não? Não. Tá. Não. Mas eles fizeram um telefone, tá? Que ele se conecta via Bluetooth. Então é um telefone de criança, tá? Uh-huh. Que ele se conecta... É um brinquedo. Mas ele se conecta no Bluetooth do celular. E aí tu pode falar com a criança. Que tal, né? Legal. E isso tá lá no Twitter do Internet of Shit. E aí um dos retweets lembrou, e a gente até comentou, a gente gravou sobre isso no... Sim. Dessa coisa pra crianças, dos brinquedos, lá tem até uma boneca horrorosa na capa do episódio. Tem uma coisa meio, né... O brinquedo foi uma assassino, tríade assim. Que a gente gravou de crianças, brinquedos, internet. Aí, lá, o pessoal já, naquela época, já tava invadindo aquela vibe de invadir aquelas babá eletrônica, câmera, brinquedo mesmo, e falar com as crianças. Você lembra disso? Tá? E aí, um do pessoal lá que respondeu ao tweet da Internet of Shit lembrou disso. Ah, então, é uma ideia muito interessante tu fazer essas coisas, né? E a notícia mesmo que eu trouxe é sobre o Smartwatches for Children. Tá? Deixa eu só te interromper. Os episódios que a gente falou sobre a questão das crianças foi lá em 2017. Caraca. Três episódios seguidos. Exposição de crianças na internet, 118. Uhum. Internet dos brinquedos, 119. E segurança não é brinquedo, 120. Nossa, faz tempo isso aí. E três episódios que eu posso dizer que eu me orgulho muito, assim, da gente ter gravado. Que eu gosto muito desses três, assim, porque a causa e o assunto é, obviamente, absurdamente relevante, né? É, sem dúvida. Não que a gente traga coisas irrelevantes aqui, né? Mas, enfim... Eu não! Desconectou? Tá. Tá ainda aí, Guilherme? Tá, não, tô aqui. Tá, achei que tinha caído com esse comentário. Tá, mas e o relógio? Ah, o relógio. Pra crianças. O Dr. Web Antivirus Team, tá? Eles pesquisaram, deram uma fuçada em quatro smartwatches pra crianças, tá? E eles deram uma olhada nesses smartwatches e descobriram encontraram pré-instalados nos smartwatches downloaders, ou seja, que tu tá lá com o smartwatch ali sozinho, ele começa a baixar coisas da internet, senhas fracas, um exemplo de uma das senhas é 123456, tá? E transmissão de dados sem criptografia. Tá? Uhum. A maior parte dos dispositivos, eles coletam arbitrariamente, ou seja, sem a devida autorização, dados periodicamente e enviam os dados a servidores web, sem que o usuário saiba. O usuário, assim, caso criança, né? É, ou os pais das crianças que botaram esse negócio assim. Põe um chip numa criança, mas não põe um negócio. Não dá, põe um negócio desse no pulso, cara. Não tô brincando, não põe chip na criança, não. Não, óbvio, né? Que é brincadeira. Não, eu tentei colocar no meu filho, mas o veterinário não aceitou. Não quis. Ele achou meio estranho e depois eu tive que falar com o pessoal do Conselho Tutelar. Gente estranha, mas enfim. Então, assim, eles fizeram a pesquisa, descobriram que eles... Então, transmite, entre outras coisas, tá? O local, né? Obviamente, né? Geolocalização é a primeira coisa, né? Dados do cartão SIM, do SIM card. Vai um SIM card no relógio. Então, legal, né? E contatos, tá? A lista de aplicativos instalados, contagem de SMS, tá? Até não é grande coisa contar SMS, e histórico de ligações telefônicas, tá? Então, é isso aí. A privacidade do seu filho, dê um smartwatch para ele. Sabe que até procurei aqui smartwatches for kids ou smartwatches infantis. Tem um monte de coisa. A Amazon tá vendendo, inclusive, sim, aqui. Tem a foto de um gurizinho, Mercado Livre, enfim. É, sim. Pros meus, eu encontrei uma tornozeleira bem legal. Para de brincar com isso. O pessoal vai achar que é verdade. Sabe o que isso me lembrou? Eu não sei se tu lembra, a ideia de smartwatches para crianças me lembra essa ideia de que o pessoal, uma época, começou a fazer bebidas infantis no final do ano e colocar elas em garrafas de espumante, tu lembra disso? Cara, não lembro, mas eu lembro do cigarrinho de chocolate, que eu lembro. Cigarrinho de chocolate é mais antigo, da nossa infância, né? Bem mais antigo, da nossa infância, sim. Isso, mas eu lembro. Essa questão das bebidas, ela é bem recente, assim, até o Ministério Público acabou tendo que entrar na jogada para, obviamente, impedir a venda desses produtos, porque tu olhava a garrafa, era um espumante, com rolha, com aquela coisinha de metal, cara, que protege a rolha, assim. Ah, que horror. Só que era negócio de bebida para criança, assim, sabe? E, obviamente, poxa, você tem um problema grave aí de incluir a criança num contexto, assim, de bebidas alcoólicas, né? Sim, mas então, eu não quero... Então, pra mim, só pra... Fala. Não, termina, eu vou deixar tu falar. Eu não tá, vou ficar interrompendo toda hora. Às vezes eu vou te interromper, todo, né? Não toda hora. Me lembra, esses dois temas me parece que é a mesma coisa, assim, né? Porque a questão das bebidas, obviamente, você está jogando a criança num contexto de consumo, potencial consumo futuro de bebidas alcoólicas, o que é inadmissível, né? Então, uma criança não deveria estar exposta a esse tipo de vigilância, né? Esse tipo de... Claro que, sim, a criança vai ver a questão do relógio, vai chamar a atenção. Tem reloginhos para criança, sempre teve, né? Ah, cara, assim, agora não se compara. Assim, ó, não adianta falar de smartwatch, porque os pais... E eu respeito, tá, pessoal? Assim, deve ter pais que nos escutam que fez isso que eu vou falar agora. E eu respeito, cada um conduz como achar melhor essa questão. Mas as crianças estão recebendo celulares muito cedo, cara. E o celular... Assim, celular é pior do que um smartwatch. No final das contas, potencialmente. Claro que à medida que o smartwatch vai avançando e vai tendo mais funcionalidade, bateria dura mais, então dá pra rodar um processador mais potente e etc. Ele vai meio que assumindo o lugar do telefone, assim. Daqui a um tempo o telefone virar uma tela só. Porque vai tá tudo no smartwatch, porque ele vai ter capacidade pra suplantar, vamos dizer assim, o suprir as funcionalidades do telefone. Que pensa bem, pro teu dia a dia, se tu pegar um smartwatch, consiga fazer tudo que o telefone faz, cara, um fonezinho de ouvido e o teu smartwatch, acabou, tu não carrega mais telefone contigo. Tu vai falar no... Vai abrir o Discord, vai conversar com a pessoa via Discord, via Meet, vai fazer ligação, vai... Conversar? Ninguém conversa mais, cara. Ah, tá, ok. Tu me entende, né, cara? Tu me entende, né? Eu quero dizer o seguinte, que a tendência, sim, é piorar, é migrar tudo pro smartwatch, e o telefone cada vez vai virar uma tela para quando tu quer ver alguma coisa, assim, que precise da tela, né? Ou para ler uma coisa de uma maneira mais confortável, assistir um vídeo. Então, sim, mas por enquanto eu acho que o telefone é o pior, sabe? E tem muita criança nova, cara, nova, assim, com 5, 6 anos, com telefone, cara. Não, a gente já vê crianças de colo segurando o telefone, assim, babando, olhando assim, pro celular, sim. É bem legal. Deixa eu puxar uma outra, mais ou menos nessa linha, assim, de comportamento, que a gente gosta desses temas, foge um pouco de segurança e tal. Sim. Mas, cara, aconteceu um caso muito... Isso é triste, assim, o caso é muito triste como um todo, né? O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou um médico em um hospital que comunicaram a morte do paciente para os seus parentes por WhatsApp. Ah, vai tomar banho. Cara, quando eu tava lendo... Aqui eu vou ler a partezinha do acórdão. Uma mera troca de mensagens sobre o estado do paciente não autoriza que a notícia sobre a morte ocorra da mesma forma, já que se trata de assunto extremamente delicado que deve ser tratado com mais cuidado e zelo pelos réus. E aí configuro dando moral por conta disso, né? Eu teria escrito assim, já que se espera que qualquer pessoa, inclusive um médico, tenha algum nível de empatia, um nível mínimo de empatia. O que eles falam, inclusive, que é o que moral foi... Não, eles falam que o dano moral foi ampliado em decorrência da falta de sensibilidade do médico na comunicação do óbito. Aí. Não, tá, mas é mais ou menos o que eu tinha falado, sim. E, cara, eu me lembro um pouco quando quando começou o Facebook, assim, eles já falam bastante tempo até, né? E é uma coisa que me... Óbvio que isso já se foi, esse incômodo meu já se... Enfim, não tem mais o que fazer, né? Mas eu ficava um pouco incomodado, às vezes, quando as pessoas me faziam um convite pra alguma coisa via Facebook, sabe? Ah, vou ter meu aniversário aqui na sexta-feira, quer vir aqui e tal. Ou fazia meio que um convite público, assim. Tá até muito e velho. Eu ficava assim, puxa, mano, o cara podia me ligar, né? Pra me convidar pra, sei lá, pra qualquer coisa. Ou eu lembro também de uma situação em que pessoa... Tu tá me interrompendo de novo. De novo, né, de novo, sim. Porque tu, assim, ó, eu quero falar de aniversário no Face. Que é o seguinte, isso até não. Isso nunca me gerou incomodação. Agora, uma coisa que me incomodava e eu resolvi era o seguinte, era como tinha. E nem era pra ter também, né? Não era nem pra ter isso lá. A data de aniversário, ele avisava quando tava de aniversário. Sim. E aí o que acontecia? Cara, muita gente, tu não tem contato. O Facebook não é uma lista de amigos, é uma lista de contatos, né? Tem gente que às vezes tu nem conhece. E que até eu nem uso mais. Não, eu tá lá, mas não me fala em nada, não. E se comunica comigo que pelo entre Facebook, aspas, eu não que, entre aspas, é amigo, né? Assim, no Facebook. Mas o que acontecia? O pessoal... pessoas que tu nunca tinha contato, daqui a pouco, do nada, uma vez por ano, te davam parabéns, feliz aniversário e tal. Aí passava um ano, e aí tu recebia de novo a mensagem. Ah, parabéns, não sei o quê. Aí tu vai olhar. Aí quando eu comecei a me dar conta no terceiro ano, que tinha pessoas que só me comunicava a cada ano, uma vez por ano. E assim, eu fui olhar o chat, assim, já fazia uns 3, 4 anos que era só isso, assim, é só essa. Cara, a primeira coisa que eu fiz, e foi a melhor coisa que eu fiz, foi desativar, não devia ter feito isso antes. Sim. Desativar o alerta de aniversário. Cara, deu, não... A gente não precisa, assim, não, porque as pessoas precisam lembrar do meu aniversário. Vamos lá, é preciso que as pessoas me amem. Né? Então, assim, a gente não precisa se expor nesse ponto e a gente pode, assim, manter as relações. O pessoal que lembra e tal, que realmente próximo e tal. Liga pro teu amigo, cara. Pô, liga pro teu amigo e tal. Tu é um caso à parte, né? Tu esquece sempre do meu aniversário, já faz uns 2 anos que tu esquece. Mas enfim. Eu não vou dizer a data, mas é que é numa data. Mas isso a gente conversa depois, tá? Não vamos expor a nossa intimidade assim em público. Tá, mas deixa eu retornar aqui ao caso. É uma observação rápida que eu queria fazer. A gente já perdeu essa nossa discussão que a gente teve agora. A gente perdeu essas coisas. Não tem mais como voltar atrás nessa mudança social que houve, né? E todo mundo sabe essa questão da desumanização, que até tem livros antigos da desumanização causada pela tecnologia e tal. E aí a gente chega num momento, assim, de chocante, entende? As pessoas... movidas por esse desejo, por essa forma de se comunicar, elas perdem E talvez até nem julguemos o médico, porque claro que o cara foi errado, perdeu a ação, inclusive. Sim, é. Mas é um contexto social. É um contexto social que move as pessoas para isso de forma, às vezes, impensada. É uma coisa que as pessoas, às vezes, nem percebem, né? É, então, isso só confirma, assim... Opa, caiu meu microfone aqui. Foi só o microfone ou foi tu junto? Não. É que eu tô com um de lapela aqui hoje, mas... Só confirma essa questão de como... Há essa desumanização, né? E como a gente precisa prestar atenção em questões como formação das pessoas para usar essas tecnologias, né? É que falta ainda, né? Então, fica essa notícia triste aqui, Vinícius. Tá, poxa, mas... Tá, eu vou dar mais uma aqui para não terminar desse jeito. Tá, eu vou só botar no mudo aqui para arrumar meu microfone, mas vai falando aí. Tá bom. A outra que eu tinha separado aqui é só para... O mais importante é o que ela significa, como o pessoal do Mendeleiros usa lá, mas tudo bem. O mais importante é o que ela traz. Assim, tem um Ratchet Dispenser, que é um Remote Access Trojan, tá? Então, um cavalo de Troia que permite acesso remoto ao agente malicioso, ao atacante, né? Ele pode acessar o teu computador se tu for infectado por um Rat. Então, tem um Rat Dispenser, um cara que instala um Rat de alguma maneira na tua máquina, feito em JavaScript, tá? Uhum. Feito em JavaScript, foi o pessoal da HP Thread Research que descobriu, tá? HP Thread Research, para falar o nome inteiro em inglês. Então, eles que descobriram esse novo Rat Dispenser. E sabe o que a gente falava antes com relação ao comportamento seguro, aquela história toda? É, uhum. Baixar só da Play Store, usar um antivírus que tem que usar, tá? Eu uso aqui, em tudo quanto é máquina que eu tenho, o Windows aqui, eu uso o antivírus. Esse Rat Dispenser, ele tem uma taxa de detecção de apenas 11% no virustotal.com, tá? Uhum. Quem não conhece o que é o virustotal.com, dá uma visita lá, virustotal.com, e lá você pode mandar qualquer arquivo para lá. E esse vírus total, ele vai avaliar o arquivo, vai passar esse... Vai pegar esse, vai submeter esse arquivo a vários engines de antivírus, tá? Os mais conhecidos, até antivírus que nem sabe que existe. Tá? Uhum. Mas são uns... Olha, cara, é uns 30 ou mais, é um monte de antivírus, tá? É um monte de antivírus, dê uma acessada lá. E ele te diz quais antivírus detectariam alguma coisa maliciosa no teu programa... E quais que não detectam, obviamente, quais que deram ok, tá? E o teste com esse loader, né, feito em JavaScript para baixar um desses trojans na tua máquina, foi detectado apenas por 11% dos vírus, dos antivírus que estavam lá, tá? Então, é muito interessante que você saiba que apesar de você usar um antivírus, apesar de usar boas senhas, apesar de usar aplicativos só da Play Store ou da App Store, né, no caso do iOS... ainda assim, você tem que tomar um cuidado bastante grande com os sites que você acessa, com os aplicativos que você escolhe instalar, porque pode facilmente ter uma porcaria dessas lá dentro. Ou seja, pelo do que a gente está olhando as notícias, o que vem acontecendo e tal, pode acontecer, tá? Talvez você se julgue um alvo menos interessante, né, Guilherme? Aquela história de assim, ninguém vai se importar comigo e tal, não sei o que eu não chamo tanta atenção. Mas daqui a pouco, sim, alguém encontra você, encontra seu dispositivo e consegue essa senha acesso. E já pensou que legal alguém ter acesso remoto ao seu computador ou ao seu celular, o que conseguiria fazer? Então, tenham muito cuidado. A gente gravou, e eu vou te interromper a tua interrupção. Para dizer uma coisa importante. É um novo nível de interrupção. Lá no segurança, lá no na lista de episódios de segurança legal, a gente tem um episódio que fala sobre comportamento seguro de usuários, tá? Que enquanto tu fala, eu vou catar aqui. Vai lá. Tá. Não, eu ia dizer que essas coisas estão cada vez mais automatizadas, né? É, no sentido de, cara, não, a tua presença na internet ou o teu desinteresse ou não enquanto pessoa, essas coisas pegam o pessoal de tarrafa, assim. vai levando o pessoal, identifica a vulnerabilidade e a coisa é meio que automatizada, né? Uhum. É, claro, em alguns casos você tem ataques direcionados, mas... E basta ver o número de pessoas que têm caído nesse... Caído não, mas que têm perdido e têm o acesso ao seu WhatsApp roubado, né? Sim, sim. Porque sim, é uma questão... Instagram e outras coisas. É, pega o WhatsApp, por alguma forma ela consegue a senha e começa com aquelas frases de pedir dinheiro, né? Sim. Ó, e... Vai. Não, só as frases de pedir dinheiro, aquelas que todo mundo já conhece. O, só para as pessoas saberem, a gente tem o episódio 26, gravado em 29 de 5 de 2013, Comportamento Seguro na Internet. A gente fala justamente sobre isso. E tem o episódio 27, que é a sequência, tá? Que é Comportamento Seguro e Privacidade, dois episódios que a gente recomenda. A gente recomenda todos, talvez... na real, mas esses dois são bem interessantes. Talvez meio desatualizados já, né? Não, cara, eu lembro do que eu falei no 26, porque eu escrevi um artigo sobre isso há bons anos atrás. E aí a gente pegou esse artigo como base pro episódio 26. Então tá lá, pra quem quiser ouvir. Deixa, tá, eu vou terminar, eu não vou... Ah, não me venha com uma notícia ruim, assim, aquele tom mórbido disso. São duas bem ruins. Ah, mas meu Deus. Eu vou comentar rapidamente aqui. Faz com tom de voz alegre. Eu vou comentar rapidamente aqui, Vinícius. São meio que relacionados, assim. Essa questão do Facebook Papers, até a gente ia gravar sobre... E acabou passando um pouco tempo e, enfim, não... Porque teve muito material, muitas das coisas, não é assim que a gente sabia, mas as pessoas que transitam nesse meio já sabiam, né? A questão é que isso foi confirmado por uma série de documentos e estudos internos que eles sabiam de todos esses malefícios, né? Então, eu vou deixar uma reportagem bem interessante do The Intercept, que faz meio que um resumo da coisa toda, assim, e aquelas coisas também que a gente comentava, né, de trancar a pessoa na plataforma, de deixar a pessoa cada vez mais na plataforma, no uso de gatilhos psicológicos para as pessoas ficarem lá vendo, mas assim, apoiou muito e demonstrou cabalmente a questão de como eles não estão nem aí sobre a natureza do conteúdo, desde que o conteúdo engaje. Então eles fizeram um pouco caso de conteúdos absolutamente tóxicos, e uma coisa que me surpreendeu, isso eu não sabia, é um dado deles lá, né? Que eles só precisam de 4 semanas para radicalizar as opiniões de um usuário. Ou seja, se você entra no Facebook e só vai seguindo os conteúdos que eles recomendam, em 4 semanas você vai estar vendo coisas do QAnon, antivax e coisas dessa natureza, assim. Sabe? Uhum. Por impulsionamento deles mesmo. E aí uma outra coisa interessante é que eles vieram e alardearam todas aquelas práticas de fact-checking, né? Uhum. De você, talvez essa notícia seja falsa, ou essa notícia foi apontada como falsa, enfim, no sentido de dizer, olha, nós estamos aqui implantando mecanismos de fact-checking para melhorar o nosso ambiente, né? Pura balela. Porque eles fizeram o fact-checking... Não mudaram o algoritmo que impulsionava justamente essas mensagens tóxicas e de desinformação, e o fact-checking não fazia nem cócegas no algoritmo deles que impulsionava esse tipo de conteúdo, né? Então, é uma reportagem um pouco grande, assim como essa outra, que sempre a gente acaba, eu acabo trazendo aqui, né, Vinícius, nos outros passados, lá no nosso outro modelo, a questão da relação entre tecnologia e emprego. E aí tem uma reportagem muito bacana do El País, que fala sobre demissões por algoritmo. E aí eles citam alguns casos, Amazon, claro que está lá, mas talvez ligando até com a questão do WhatsApp, eu termino por aqui, é mais um exemplo de como a tecnologia desumaniza totalmente certas situações, e com a despedida por algoritmo, nós temos a plenitude da desumanização nas relações de trabalho. Se você junta o fenômeno da uberização com despedida por algoritmo e com violações, assim, uso de decisões automatizadas, claro, mas com violação dos princípios da LGPD, tipo discriminação, falta de transparência, é um cenário muito difícil que a gente está projetando para o futuro, para as relações de emprego e de trabalho, que em algum momento pode nos atingir, para todos nós. Os caras chegam a prever, inclusive, que vai desaparecer o setor de RH e chefias. Isso vai chegar um momento que a RH não vai ser mais necessário, porque contratação e despedida vai ser feito por algoritmo. Então a gente corre um risco muito grande, principalmente de discriminação, sabe? Pessoas idosas, pessoas com algum tipo de deficiência e questões muito pessoais que vão ser totalmente desconsideradas. Sabe aquela coisa do... Tu tem um empregado na tua empresa, o cara tá passando por um momento difícil, o cara, sei lá, teve uma perda na família, o cara, né, e que tu sabe que tu pode ajudar o cara, que tu pode relevar um eventual problema que ele tem diante do contexto da vida dele, cara, isso não vai importar mais. Que bom, né? Obrigado, Guilherme, por terminar desse jeito. Sexta-feira, tá, sabe? Caiu, tem que cair mesmo. Tá ligado que é sexta-feira, né? É sexta-feira. Pois é, sexta-feira, final de semana e tal. Tô terminando desse jeito aí a semana pro pessoal. Muito obrigado. Tu quer trazer mais uma? Só citar Não. Era isso. A gente já tá com bastante tempo. Sim, tem um monte de notícias que eu vou separando aqui. Eu vou começar a jogar elas. O Guilherme fez um esqueminha legal pra jogar do meu feed ali direto pro grupo do Segurança Legal. Uhum. Lá no Telegram. Então eu vou começar a jogar agora no meu board dos apoiadores de Segurança Legal para eles receberem as outras notícias que eventualmente eu vou separando aqui e não trago no nosso café, para nossa conversa. Beleza. Beleza, cara? É isso, cara. Tá de boa. Então tá. Acabou meu café. Agradecer. Opa, o meu também. Já tenho que ir ali pegar outro e me preparar para uma reunião que eu vou ter agora. Beleza. Esperamos que todos, então, tenham gostado do episódio de hoje. Nos encontraremos no próximo episódio, agora do Café Segurança Legal. Até a próxima. É isso aí. Até a próxima.